Givanildo Costa, comunicando. Em 1955, na estação ferroviária de Florença, eu desejava comprar uma passagem para Roma. Perguntou-me o funcionário do guichê: deseja ir no rápido? Respondi que sim, pois estava com pressa. Qual não foi minha decepção ao perceber o mal-entendido? Entre Florença e Roma, havia três trens: o rápido, o rapidíssimo e o expresso. O rápido era o mais lento de todos. Ambos tínhamos razão no nosso ponto de vista. O trem era de fato rápido em relação a uma bicicleta ou carroça, mas não em relação aos outros trens. O código não tinha funcionado e nenhum dicionário bilíngue teria resolvido o caso. Incompreensões semelhantes ocorrem até dentro de um mesmo país, onde se fala um idioma único como o Brasil. Na Bahia, por exemplo, recomendo atenção para os oferecimentos de comida quente, pois ela virá carregada de pimenta. Diariamente, observamos incompreensões decorrentes da utilização inadequada dos regionalismos, dos jargões profissionais ou de qualquer outro tipo de subidioma. Para Jorge Greville Lewis, o importante é que onde todos falam sobre o mesmo assunto, todos se ponham de acordo sobre o vocabulário utilizado, ou pelo menos estejam conscientes de sua discordância. Cabe ao comunicador escolher o código adequado ao seu destinatário em cada caso preciso. Quem acusa o tradutor de traição poderia generalizar e referir-se a todo e qualquer comunicador, seja ele orador, professor ou escritor. As palavras aprisionam o pensamento, reduzem sua amplitude, embotam suas cores, aparam suas asas. Se o tradutor é um traidor do pensamento alheio, o autor é também um traidor do seu próprio. Em 1925, em La Fervoia Stazione de Firenze, me desires accetti viaggio biglietto a Roma. La biglietto vendisto demandis: tu vi desiras iri in la rapida traino? Mi esse respondes: char mi urgis. Mi tui bedauris tio, informi giante, pri la mis comprenno. Inter Firenze cae Roma existis tri vagonaroi: la rapida, la rapidega, cae la expressa. La rapida vagonaro estis la plei mal rapida el ciui. Ni ambau pravis, ciu el sia vinipucto. Tiu traino estis vere rapida, rilate al biciclo, al calescio, set ne rilate al aliai traino. La codo ne funcciis. Canenio do lingua vortaro estus solvinta la problema. Simila mis compreno io casas en la samalando, quie unu sola nazia lingvo estas parolata quiel Brasilo. En Bahia, exemple, mi atentigas vin pri la oferata e varmai manciajoi, char varmai signifus plenai ie pipro. Tiu tage oni cestas mis comprenoi resultantai de oportuna usado de linguagem, regionai ou profecia, ou de UI alia tipo de subidioma. La Jorge Corvel Lewis, play grave estas, que tia tiui parolas pela sama tempo, tiui acordidio pela usata e forto, ou almeno isto conciai, prisciai malacordo. Alla comunicanto appartenas la tasco seci la giustan codon por attingi sian dicevonton en tiu ai definita ocaso. Tiui quiui accusas la traduciston pri perfido povus generaligi la accusa. Al tiu ai comunicanto, tiu oratoro, instruisto, alverquisto, La vorto encarcerigas la penson. Malprigandigas gian vastetson, paligas gian coloroin, circa otondas giai flugiloin, set la traducisto estas perfidulo. Rilate la penso de aliai homoi, l'autoro estas perfidulo rilate al sia propria. Pequeno texto do livro Esperanto sem preconceito, concebido pelo escritor esperantista brasileiro Walter Francini, publicado na obra do mesmo nome, em português e esperanto. Malgranda texto de la libro Esperanto sem antaiúdio, verquita de la Brasília Esperanta Verquisto Walter Francini, publicigita em la verico de la sama nomo Portugalica Esperanto Língua. Está entrando no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Yes, bonan tago, né? Bonan tago, alvitio, que o ascultas men. Minha cara, Cleber, tive fartas boas, amigo. La família, fartas boas. Compreendeu? Yes. Minha cara, Mequino. Cheiro, tive fartas boas, Mequino. Tira o telefone. 3386, único var, nulo, nulo. E minha amiga Cheiro no telefone. 3386-1400. Meu amigo Cleber, tudo bem? Isso aí, garoto. E a todo mundo que nos escuta, aquele abraço. Aquele abraço à nossa equipe. Ao nosso Geomans, que já esteve por aqui, já voltou para Teresópolis. O nosso querido Cláudio Soares, ele que é o nosso locutor oficial. Olha aí. O meu amigo Fabiano Henrique, no outro lado da cidade, sua belíssima esposa Elaine, no outro lado da cidade, pois é, pois é, pois é. E tá também, não vou poder esquecer jamais, o meu amigo Hetmanek, Renan Hetmanek, ele que apresenta um programa excelente às quintas-feiras, 10 horas da noite, né? É arte e exposição, que também fala de Esperanto, meus parabéns, garoto. E também, jamais ia esquecer a voz maviosíssima da Rádio do Rio de Janeiro, minha amiga Julieta Dulce, garota. Quando eu falo disso aí, dessas palavras elogiosas de Ivanildo, eu fico todo enrubescido. Pois é, pois é, pois é. E aquele abraço para tanta gente que nos escuta, para o Alvimar, para a Marilsa, para o Nilson, para Marli, para Adilson e Nelto e para tanta gente lá da Zona Oeste, quando nós tivemos semana passada fazendo o nosso trabalho. Isso, todo o pessoal lá da ECO, aquele abraço. E também do Grupo Espíritas Amigos do Bem. Também aquele abraço para o Oscar de São Gonçalo, para a Neuza, esposa do Oscar, que nos visitou lá na cooperativa. Para o Igor, para o Eduardo, para Zélio, para André Luiz, esposa, e para todo o pessoal que participou no último final de semana, lá na FAO, na Fraternidade, André Luiz, que maravilha, hein? A Natasha cantou com uma beleza sem par, né? Aquele abraço para o seu Judimar, que é o vô pai, né? E todo mundo daquela casa, o Alcides, né? Quanta gente, olha, todo o pessoal do TEP que esteve presente. Tá de parabéns o nosso trabalho, a nossa casa espírita, que tem um printempo esperando o grupo. Se eu for dizer aqui todo mundo, vai ficar até amanhã de manhã. Para todo mundo, aquele abraço, porque a seguir nós estamos aqui, meu jovem técnico. Responda se você é capaz. Pois é, pois é, pois é, vocês são capazes até demais. Olha aí, a semana passada nós fizemos uma pergunta e foi muito fácil. Tanta gente acertou. Eu tenho uma lista imensa que eu tive que sortear, senão eu não tinha abrir para todo mundo. Semana passada, que o acertador, nós temos aqui o nome dele, deixa eu ver se localiza aqui na minha confusão de papel. A próxima encarnação no Granado com Papel. Oscar de São Gonçalo, meu amigo Oscar. Oscar, tive o prazer de conhecer, garoto bom, hein? Meus parabéns, garoto, você, a senhora, sua esposa. Aquele abraço, garoto. Muito, gostei muito do seu papo, meu jovem Oscar. E tantos outros que participaram, aquele abraço. Porque a pergunta para hoje é a seguinte, olha. Para hoje, olha, é uma maravilha, hein? Uma novidade para vocês, um CD que está saindo do forno, Yen Mi, é da minha amiga Dice Salles, para você, é o que está valendo. Porque a pergunta para hoje é a seguinte, presta atenção, hein? Lázaro Luiz Zamenhof era, na opção A, médico, na opção B, jornalista, ou na C, comerciante, hein? O Zamenhof era o quê? Será que é na opção A, médico? Será que é na B, jornalista? Ou será que é na C, comerciante? Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não. Porque aqui nós estamos aqui, meu jovem técnico. A música de hoje. Samba de La Coloro pra vocês. Samba das Cores pra vocês com Dis Salles, do seu mais novo CD, Toda em Esperança. Vamos ouvir? E eu quero ver. La blua e la flava cae la bruna e la verda cae viola e la blanca cae la ora e la rucha cae la nigra cae por fini la argenta. Essas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje. Vem aí o CD de canções inéditas da cantora Vera Jordã. Esperantistas católicos realizam congresso internacional. Projeto digitaliza o acervo da Associação Pernambucana de Esperanto. Verão da Europa será a estação de estudos de Esperanto. Um giro pelo movimento esperantista. Internautas de todo o mundo poderão assistir ao congresso espanhol de Esperanto. Detalhes dentro de alguns minutos do Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é. Gostaram da música? Samba de La Coloro, Samba das Cores. Eu fiquei aqui sambando o tempo todo. É maravilha, né? Pois é, legal. Sambando de verde a cor do Esperança. Pois é, passei pra gente. Quero que você diga. Lázaro Luiz Zamenhof, ele era, na opção A, médico. Na B, jornalista. Ou na C, comerciante. Olha, a nossa convidada está dando que a letra A, médico. Será que ela tem razão? Sei não. Pois é, passei com a gente. Valendo, hein? Valendo esse CD dessa música que tocou agora há pouco, né? Essa música da nossa querida Disse, que naturalmente você vai gostar. Valendo esse CD, hein? Diz pra gente, será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não. Porque isso aqui nós estamos aqui, meu jovem técnico. Entrevista. E nós estamos, mais uma vez, em uma entrevista tão aguardada no nosso programa, né? E ela já esteve aqui conosco, já é conhecidíssima, não só no nosso programa, como no Brasil e no exterior. Outro dia eu estava num congresso brasileiro e eu estava ali no ano passado, lá no Mato Grosso, Campo Grande, e o pessoal começou a cantar uma música. Pô, essa música é mesmo, e você sabe que ela é minha amiga, é mesmo, que maravilha. E aí, que maravilha, sem par. porque ela é nossa amiga. Pois é, vamos falar nesse instante com a nossa amiga Dirce. Dirce que está mais uma vez retornando ao nosso programa e que está trazendo um CD novo, ela que traz novidade da Rússia pra gente. Ela que traz tanta novidade que ela que vai falar isso. Boa Natágua, Carolina. Boa Natágua, minha cara amigo, caifrato, tive fartas buone. La família fartas buone. Da colia. Multe da labor, mal multe da labor. Yes, yes. Multe, multe da homo e lernante esperanto, ne lernante esperanto. Primal. Que aterragem. Preferindo que grande parte la homo lerne esperanto. Yes, yes, compreendible. Afinal, vimos aqui falar em português ou esperanto também? Boné. Diz, que prazer falar com você, diz. Você que está sempre conosco nas atividades. Que bom que você está mais uma vez lançando aí mais um CD, olha aí, esperanto. Sabe que é algo diferente no nosso país. Você não tem muita gente que só se torna cantor ou cantora, né? Após mais de 100 anos de movimento do Brasil e com essa pujança lançando o terceiro ou quarto. Terceiro é em esperanto. Mas tem terceiro, em português também, né? Tem em português também. Nossa, olha aí. Mas assim, a coisa que mais me deixa feliz, né? É porque todas essas melodias foram compostas por mim originalmente em esperanto. Interessante. Isso é realmente uma marca, eu não digo extraordinária, mas bem algo que faz a gente pensar muito, porque não é sempre você encontrar uma pessoa compondo música em esperanto no nosso país, embora na América, acredito eu, superando até os americanos do Norte. Nossa irmã americana do Norte, que já faz um trabalho tão continuado. Mas como é que estão as atividades como um todo, essa tua concepção com relação a esse novo CD, como é que está sendo? Você estabeleceu uma novidade com relação a esse CD, qual é a novidade? Bom, mantendo, né, aquele velho costume de compor músicas em ritmos diferentes, né? Esse CD foi muito interessante, porque o Paulo Sérgio Viana me mandou um e-mail e ele perguntou quando é que você vai nos brindar com o seu terceiro CD. É Paulo Sérgio, que ele é de São Paulo, Helena, né? Pois é, aí eu falei para ele, Paulo, não sei, talvez no final do ano, porque eu vou fazendo devagarinho, não tenho dinheiro, nem patrocínio e tal. E aí ele me sugeriu fazer uma carta, um e-mail e tal, pedindo o apoio de vários esperantistas, que segundo ele, eu tenho fãs aqui no Brasil e fora do Brasil. Não, quase que eu caí da cadeira. Aí eu fui e falei, não vou fazer isso, né? Fiquei um pouquinho tímida em relação a isso e tal. E aí mandei o e-mail proposta dele para Nazaré Laroca, né? Minha grande amiga e tal. Que outro estado também, aí já é de Minas Gerais. Isso, de Minas Gerais. E aí a Nazaré falou, você não vai aceitar, não? Eu falei, não, então eu vou. E aí, então, ela, em comum acordo com o Paulo Sérgio, fizeram lá o e-mail e mandaram. E olha, Givanildo, para surpresa minha, antes do CD ficar pronto, eu já tinha vendido 65 unidades. Isso é interessante, é uma marca histórica até. É verdade. Existem cantores atualmente que estão fazendo CDs. Que não chega essa marca, você fazendo isso em esperanto. Pois é, e aí, não só em relação a isso, né, que para mim foi muita surpresa para mim, realmente. Ele falou, então, por que você não lança lá no Congresso de São Paulo? Esse Congresso desse vai ser agora dia 9 até 14, né? Isso. Aí eu falei, se o pessoal deixar, né? Aí o pessoal deixou. E aí eu vou lançar lá. Segura disso que ela tá indo. Agora, como é que tá sendo toda essa concepção das músicas? A gente sabe que você tá tendo um patrocínio impressionante, muitas firmas te ajudando. Você tá ficando rica, é isso? Só de talento, só de valer. Talento. Na verdade, nós tiramos dinheiro do bolso para sustentar a atividade. Não é você verdade, mesmo? É verdade. Todo esse material, agora você tá tendo essa ajuda. Mas grande parte dos que aconteceram anteriormente agora foi da sua caderneta de poupança. É verdade. Não, e esse também, né? Eu não consegui, lógico, que pagar todo o montante com aquilo que eu recebi. Mas como a gente tem sempre um pouquinho guardado para isso mesmo, né? Realmente. Então, aí eu repus e deu tudo certo, né? Até agora está dando tudo certo. Aliás, os teus CDs, já comentei aqui algumas vezes com você também, e tem um caráter interessantíssimo, são curtas músicas pequenas e muito objetivas. É verdade. Algumas que não esqueceu mais, como aqui, desde o primeiro aquele CD, qual foi? Aquela primeira que foi a música... Almeno. Não tem o Almeno, mas tem outra também. Almeno, depois foi Cambucal. Não, antes do Cambucal, mas a música do primeiro CD. Ah, do primeiro CD foi... Muito interessante, que o pessoal estava cantando lá no congresso. É, Esperanto. Esperanto, Esperanto. Esperanto, O pessoal estava cantando, vocês estão com essa música? Como é que vocês conhecem? Ah, a gente já conhece. Nós somos amigos da Dice. Ui, que coisa boa. Mas Dice, como é que foi essa concepção, essa... Você absorver com essa facilidade toda essa construção da música em Esperanto. Como é que foi esse laboratório na construção dessas músicas? Olha, é interessante que eu aprendi, né, que a gente é um instrumento. Sim. Né? E então, várias coisas que você vai percebendo... ou histórias que você vai ouvindo, né? Sonhos que você vai tendo, enfim. São N situações. Você tem as atividades que é muito mediúnica, né? Você tem uns fatos interessantíssimos. É. Isso é realmente algumas coisas que você concebe, que você traz para o papel, é mediúnica, né? E uma... São muito mediúnica. Né? E uma dessas melodias, inclusive... Eu ganhei, né, que foi o Kleber, que é o maestro aí, que responsável por essa roupagem toda muito bonita. Ele me deu um minueto. É muito bom arranjador ele, hein? Que bom, muito, né? Muito bom ele, né? Então, e ele me deu um minueto de presente. É mesmo? É. E aí ele falou, Dirce, eu tô te dando esse minueto e com uma condição, para você botar uma letra em Esperanto. Olha aí. E aí eu falei, ai não, dessa vez eu realmente não vou conseguir. Mas aí eu comecei a imaginar um baile na corte, onde o rei e a rainha da paz convidavam os bons sentimentos para comemorarem o fim da guerra no mundo, né? Que maravilha. E aí, mas você... Nós viemos aqui para conversar ou para escutar a tua música? Ah, bom. Também, bom, né? Também, né? Também. A música você tem, eu nem escutando as músicas, algumas músicas, não tive tempo para escutar todo o CD, mas tem uma outra música que tem, são quantas músicas no CD? São 10. 10 músicas, né? É. E tem uma segunda música que você também fez e tal, como é? Negravas. É. Como é que é essa música para gente? Diz para gente como é que funciona. Bom, o Negravas é uma forma bem sutil de falar de mediunidade, né, Giovanni? É interessante. Muito lindo. Né? Vamos ouvir? Vamos. Vamos lá ouvir? Negravas, minha cara, Clevo. Clevo está se tornando esperantista. Só de tanto falar de esperanto para ele. Vamos ouvir? Negravas, né? Não é importante. Com a nossa amiga Dirce, autora e cantora. Vamos ouvir? Eu quero ver. Yeah. Pois é, vocês gostaram? Maravilha, hein? Pois é, muito legal. Parabéns, hein? Obrigada. Nossa, quanta ligação, né? Com os sons do outro lado. Impressionante. Realmente é muito bonita a música. Mas disse, você também andou fazendo umas coisas aí, foi citada na Rússia. Como é essa história aí pra gente? Gente importante é outra coisa, né? Gente fina é outra coisa, né? Conta pra gente esse episódio que você ganhou um diploma lá da Rússia. Como é que é essa história? Isso é um concurso, né? Concurso? Eu participei de dois concursos internacionais. Concurso em inglês, não foi isso? Inglês, não? Não, esperando. Minha funciona esperando, é. Que maravilha, hein? Então, os editores lançaram um concurso que é Cartas aos Zamenhof, né? Sim. Então, a gente tinha o direito de escrever ao Zamenhof uma carta como se o Zamenhof ainda estivesse encarnado. Né? Essa é a condição. E o tema era livre. E aí, eu fiquei pensando o seguinte, falei, bom, isso foi no ano passado, né? Dezembro, já sei. Aí, imaginei estar convidando o Zamenhof para vir passar o aniversário dele aqui conosco, no Rio de Janeiro. E aí, aproveitar, né, verão na nossa cidade e tal, e ele conheceu os pontos turísticos do Rio e tal, e as partes culturais também, né? Como a Biblioteca Nacional, os museus e tal. E ele poderia escolher a casa de quem ele quisesse para ficar hospedado aqui, porque aqui no Rio tinha muitos esperantistas. Quer dizer, qualquer um de nós ia se sentir muito honrado, né? Até eu, que não tenho lá grandes recursos. Bom, então, e ainda poderia lá na Cocoê, né? Para participar da festa dos Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Para participar da festa dos aniversariantes, né? E aí eu coloquei para ele que lá ele ia beber refrigerante, comer bolo, tudo de graça. E ainda ouvi Esperanto, que era melhor, né? E aí, quando foi a minha surpresa que a minha carta foi escolhida, eu fui a única brasileira em meio a muitas mulheres, né? Isso aí. De vários países. Bom, e fomos dois brasileiros premiados, um rapaz lá de Brasília e eu, né? Aqui do Rio. E depois também um outro concurso. E aí você viu aqui meu diploma, tô, né? Tô vendo diploma muito bonito, lindo, eu acho que valeu a minha, né, casa, né? É, vou botar a cristalina lá de casa, disse, foi da minha amiga. Muito bem elaborado. E outro, muito bonito, foi, né? Outro foi um concurso também, que sim, um grupo de jornalistas italianos, esperantistas, entre eles está o Renato Corsetti, né? Ex-presidente da Associação Internacional de Esperanto. E eles criaram um concurso onde eles inventaram um personagem chamado Bosco Nedelkovic. E aí nós, quem quisesse participar, né? Era por internet, pela internet. Até o dia 31 de dezembro nós tínhamos o direito de mandar a primeira parte, né, do trabalho, que era entre 10 mil e 16 mil caracteres digitados. E aí a gente tinha que dizer como que a gente conheceu o Bosco. E aí, então, usando da minha imaginação, que é muito fértil, né? Isso é muito criativo. Exato. Como é criativo você? E aí mandei. Tem toda uma característica de escritora, de redatora. E esse ramo de compor música é exatamente dessa área, né? Bom, e aí qual não foi minha surpresa, né? Que no dia 1º de fevereiro eu recebi um e-mail lá do Corsetti dizendo que era para eu mandar a segunda parte. É, quer dizer, isso significava que eu tinha sido aprovado. E aí eu terminei em 2 dias. Terminei a segunda parte, mandei. E aí, antes de eu mandar, ainda perguntei para o Renato se eu poderia findar com o texto do Almeno, né? É uma das músicas que você fez do primeiro ou segundo CD? Primeiro CD. O primeiro CD, né? E aí ele disse, você não só tem o direito de terminar com o seu texto, como também mandar para o meu e-mail particular o bolero para eu ouvir, que eu gosto muito. Aí eu mandei para ele o e-mail particular. E então, o que é mais assim relevante de tudo isso é que esse trabalho é um trabalho que está saindo em cooperativa. Então, me parece que fomos 18 contemplados. Lá na Europa, né? De vários países, a única brasileira do trabalho sou eu. Ela vem do Cosmo, não? Não, não. O projeto vem do Cosmo? Não, não. Não. Esse projeto é na França, da França. Né? É. E aí, então, Givanildo, eu... esse trabalho está saindo bilíngue, em esperanto e italiano. Maravilha, né? Lá então, na Itália mesmo. Então. Então, já recebi lá o meu trabalho. Olha, traduzido para italiano. Vocês gostaram? Eu gostei muito, coisa séria. Você não quer participar? Ah, então, liga direto. Aqui na Rádio Rio de Janeiro, fica direto escutando. É uma maravilha. Olha, eu tô até com um diploma aqui na mão, mas eu não vou ler não, vou deixar com água na boca vocês aí, vou ler depois. Não é não? Pois é, participa com a gente. Por que você não quer fazer participação, não quer participar conosco não? Ah, quer? Então responde pra gente. Valendo o CD da Dirce Salles, conhecida internacionalmente, além de Bangu, cidade que devia ser chamada cidade, sério, Bangu devia ser promovida a cidade, não bairro. É, aquela cidade lá, nós amamos, eu amo toda ela da família e tantos outros. Diz pra gente, Lázaro Luiz Amerhoff, ele era na opção A, médico? Era na B, jornalista? Ou era na C, comerciante, hein? Valendo, hein? Valendo CD e Enmi. Afinal, eu estou aqui. Essa é a tradução mais ou menos desse CD. Vamos lá, participa conosco, porque a seguir nós temos aqui meu jovem técnico. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Internautas de todo o mundo poderão assistir ao Congresso Espanhol de Esperanto. Num oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. Uma das novidades do próximo Congresso Brasileiro de Esperanto será o lançamento do novo CD da cantora Vera Jordan. O disco póstumo tem o título Esperanto Mia Pasio, em português, Esperanto Minha Paixão. As gravações foram finalizadas pouco antes do falecimento da artista em dezembro de 2006. O álbum contém 11 músicas nos mais variados ritmos e gêneros, como samba, bolero, pop e eletrônica. A faixa de trabalho será Mal Harmonio, assinada por Vera Jordan e Aloysio Sartorato. Entre os dias 16 e 22 de julho acontece o Congresso da União Internacional Católico Esperantista. As atividades terão lugar em Zagreb, capital da Croácia, país situado na Europa Central. O evento será realizado em um seminário localizado ao lado da catedral. Segundo o radialista Carlos Sarandrea, o Congresso está aberto a todos os esperantistas, não só católicos. A Associação Pernambucana de Esperanto tem um projeto de digitalização do seu acervo histórico. O material, colecionado e herdado de um dos mais antigos esperantistas do Estado, o advogado Metódio Maranhão, será aos poucos divulgado na internet. O objetivo da iniciativa é divulgar a coleção para todos os interessados e atrair a atenção do público, registrando constantemente a evolução do movimento esperantista no Estado. A instituição possui uma das maiores bibliotecas das regiões Norte e Nordeste do Brasil. Verão da Europa será a estação dos estudos do Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce. Entre os dias 30 de julho e 7 de agosto, acontece a temporada de verão de estudos de Esperanto. As atividades terão lugar em Nitra, no oeste da Eslováquia. Serão formadas turmas em diversos níveis, orientadas por 5 grupos de professores. Além das aulas, a programação também prevê a realização de apresentações artísticas, práticas desportivas, passeios e uma discoteca esperantista. A coordenação pedagógica está a cargo da equipe do site lerno.net. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo movimento esperantista. A reportagem sobre o 5º Encontro Brasileiro de Esperantistas Espíritas é o destaque do mês da revista Reformador. O portal lerno.net atingiu a marca de 100 mil internautas registrados. A edição de junho da revista Esperanto menciona a campanha O Esperanto nas Bibliotecas, da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. O CD Yenmi, da cantora Dirce Salles, será lançado no próximo Congresso Brasileiro de Esperanto. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0 operadora 61 3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Começa hoje o Congresso Espanhol de Esperanto. O evento vai até o próximo domingo, dia 3 de julho, em San Lorenzo de El Escorial, nas proximidades de Madrid. O tema central é o Esperanto no século XXI. Parte das atividades será transmitida em tempo real pela internet. O destaque será o debate sobre o movimento esperantista entre os professores Jorge Camacho e Renato Grossetti. A sessão ocorrerá no sábado, dia 2, a partir do meio-dia, no horário de Brasília. Os internautas poderão também interagir com os congressistas por meio das redes sociais. A decisão de apresentar o Congresso ao vivo provocou uma acalorada discussão. Apesar de muitos acharem que a novidade tende a enfraquecer a reunião física dos esperantistas, a maioria pensa que as emissões vão incentivar a adesão de esperantistas localizados em pontos diversos do país. O presidente da Associação Universal de Esperanto, o indiano Prabhudas Gupta, aprovou a iniciativa. Plantão Esperantista. Comunicando, Givanildo Costa. Pois é, participa com a gente urgentemente. Quero que você diga, quero que você participe. Olha, valendo o CD Yen Mi, da nossa queridíssima Dici Salles, que já escutaram duas músicas belíssimas, né? Tem mais duas que vocês vão gostar e demais. Não deixe de participar. Lazo Luiz Zamenhof era, na opção A, médico, na B, jornalista, ou na C, comerciante. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não. O Oscar, lá de Petrópolis, está dizendo que a letra é A. Obrigado, Oscar. Olha, direto de Petrópolis para aqui, hein? Ele que participou comigo, conosco, lá no Centro Espírita Leon Denis, que nós ajudamos a estabelecer o Esperanto por lá. Ele que era cabo enfermeiro, enfim. Obrigado, garoto, por participar conosco. Que coisa legal. O Manuel Gomes, lá da Abolição, está dizendo que a letra é A. Obrigado, Manuel. O Tarcísio da Piedade está dizendo que a letra é A também. A Eliane, de São Cristóvão, minha amiga Eliane, está dizendo que a letra é A também. E está dando aquele parabéns para a Dici pelo lançamento. Obrigada. E desejo sucesso, Dici, viu? Obrigada. Maravilha, hein? O Marcos Halleck está dizendo que a letra é A, lá da Tijuca. A Regina Adriana, minha amiga Regina Adriane, da Adriana, está dizendo que a letra é A, lá do Gênio Novo. O Isaldino está dizendo que a letra é A, lá de Caxambi. Obrigado, garoto. A Tânia Regina do Caxambi está dizendo que a letra é A também. A Priscila do Caxambi está dizendo que a letra é A. Obrigado pela participação de vocês. Vocês só enobrecem o nosso programa. Maravilha, hein? Também a Lucila de Campo Grande está dizendo que a letra é A. Obrigado, garota. A Lenice também de Campo Grande está dizendo que a letra é A também. O José Vicente não mandou nada, mas está dizendo assim: os pais devem ter fluidez perceptiva, ou seja, deve captar com facilidade de entendimento o que os filhos se exprimem, seja nas queixas, nas lamentações, nas tristezas e nas alegrias. Esse garoto é bom, hein? Lá de Barra de Pino, José Vicente. Ele disse assim pra mim: Givanildo, vou fazer um livro só com os meus pensamentos. Tá, e esperando da boca. Eita, isso aqui é melhor. Mas tá chegando também Henrique Daniel, lá do Janop, tá dizendo que a letra é A também. E tá mandando aquele pontapé, ele sempre manda um pontapé nas canelas. É terrível ele. Um abraço também, obrigado, garoto. O Isidro de Genop tá mandando que a letra é A. Obrigado, garoto, lá do Genópolis. A Aparecida do Lins tá dizendo que a letra é A. Obrigado, Aparecida. E parabéns pelo programa. E um grande abraço para a Dici. E para você, Givanildo, obrigado, minha jovem. Marilene, do Governador, obrigado. Marilene, você estava sumida, hein? Aquele abraço, garota. Letra A também. Todo mundo dizendo que é letra A. E você, vai participar quando? Só depois? Depois já passou. Vamos continuar batendo papo com a nossa Dici. Mas, Dici, você está sendo concorrida, hein? Não, que quem bom. Mandou ser escutada, né? Pois é. Quem mandou fazer sucesso. Você estava mostrando para mim agora há pouco um diploma, né? Veio também um certificado. Fala para a gente rapidinho aí com respeito a essas novidades lá do exterior, da Rússia e de onde mais? Esse aqui é em relação ao exame CARE, né? Ah, CARE. Que é veio direto como da França, numa... Essa aí, né? Essa aqui não, é como numa Europa referentes cadro por Linvoi, né? Ah, sim. A comunidade europeia que é referenda, né, para as línguas. Ah, né? Sim, é um padrão. Isso. Para toda a Europa, isso. Onde o esperanto também está incluído. Eu achei isso muito legal, sabia? É, e esse exame, ele é feito em quatro línguas e o certificado sai nas quatro línguas, né? Você viu aqui, né? Maravilha. Sai em esperanto, em inglês, em alemão e em francês. Olha que delícia. Que chique. Pois é. Eu fiz esse exame lá em Piracicaba. E foi aprovado, né? Fui aprovado, né? Senão não estaria aqui com o meu atestado. Maravilha. E é um exame bem difícil, viu, Givanildo? São três horas de prova, realmente, a gente tem que pensar bastante, tem que estudar, né? O livro para estudar. Você recebeu um livro também aqui, Esperanto, né? De nivelo ao nivelo. É, de nível, viu? A nível, né? É. Maravilha, muito bonito isso. E tudo isso vai... Mas esse diploma que você recebeu também, você recebeu esse diploma aqui, da cidade de onde? Lá pois da Rússia, você começou a falar logo no início, né? É, Jekaterinburg, Rússia, né? Que a Rússia, né? É, que é onde promove aquele concurso, né? Das cartas ao Zamenhof. Cartas ao Zamenhof, diploma. É. Isso, Donita, disse Sale, é dado a disse Sale por la partopreno de la concurso de letera, pela participação no concurso de cartas. Ao Lazar Ludovico Zamenhof, ao Lazar Zamenhof, autor de la internacional língua esperanto, autor da língua internacional esperanto. O caso de Lia Sente que vim de que o Nua, das que de Tago, por ocasião de 151 anos de nascimento, né? É. Cai por Espiritsita Vortumo e pelo dicionário, né? Especificado, né? Não, peraí. Lá, respeito, pelo omaggio alla maestro. É pela de respeito, homenagem, forma de escrever, em respeito e homenagem ao mestre. Mestre. Aqui escrita, aqui, ó. Estadanino de Rússia, Esperantista Unio, diretora da União Russa Esperantista, né? A Fija Krudijaseva, gostou do meu russo? Adorei. presidente do E-Clubo Argenta Flamo, presidente do Clube Esperantista Chama Dourada, né? Chama Prateada, chama Prateada, né? Alexander Osintsev. Alexander Sossintsev, você não está fácil, hein? Está indo distante, hein? Pois é, né? Pois é, que mandou ser simples. Mas, Jesse, vamos escutar mais uma música do seu CD? Ah, vamos. Vamos sim, pessoal. Qual é a próxima música, Jesse, que você escolheu pra gente? É Noctoy del Bolero. Olha, Noctoy del Bolero. Vamos ouvir com a nossa Jesse Sala. Vamos escutar. Noctoy del bolero, quiam audas ni sensa invortoi melodioin del passi cai miei corpoi. Pro galopo de la coro e na mi cintai e na mi cintai. Tem Noite de Bolero. Tá lembrando velhos tempos? É, claro, né? Eu sou sempre apaixonada. Pois é, grande Disse. Parabéns pela música, muito legal. Obrigada. Mas Disse, você não quer participar com a gente, não? A Disse já tá participando e você. tem tempo ainda, rapidinho, quero que você participe conosco. Diga valendo esse CD da nossa queridíssima Dirce Salles. Lazuriza meu rofera, na opção A médico, na B jornalista ou na C comerciante. Será que é A, será que é B, será que é C? Sei não. Quer que nós temos aqui, meu jovem técnico? Curiosidade esperantista. Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. No último programa falamos de dois navios batizados em homenagem ao Esperanto. Hoje vamos falar de culinária. Isso mesmo! Vamos voltar no tempo e lembrar desse diálogo que tive com Givanildo no programa que foi ao ar em 3 de julho de 2001. O que você tem pra gente aí? Nós temos curiosidades esperantistas. E qual é a curiosidade de hoje, garoto? É, Givanildo, como é que é linguiça em esperanto? Linguiça? Linguiça. Linguiça? Colbaço. Ah, colbaço. Eu peguei você, colbaço. Tricolbaço também, né? Tricolbaço. É. Olha só o que o escritor Charles Berlitz falou. Embora nativo da Polônia, o Dr. Zamenhof não incluiu palavras polonesas em sua língua internacional, com uma notável exceção. Quando precisou escolher uma palavra para linguiça, aparentemente foi incapaz de resistir à memória da deliciosa kielbasa polonesa, de modo que linguiça acabou sendo la kolbasa. Ah, olha que maravilha. Não, você sabia disso? Pois é, se você não sabia, fica sabendo. Viu só como foi bom recordar esse papo que tivemos há 10 anos? E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Desrevido! Comunicando, Givanildo Costa. Satya Sai. Benata Senditore Mi. Satya Sai. Satya Sai. Humilla servisto a Cheni. Que música bonita, hein? Em homenagem. Você fez homenagem ao Sai Baba? É. Legal. A comunidade internacional esperantista vai gostar muito. Ai, né? Que porque bom. Tem muito esperantista simpático aos ideais do nosso Sai Baba, que se encarnou há pouco tempo, né? Foi. Eu não consegui mandar de presente para ele. É, mas está recebendo espiritualmente. Com certeza. Bem, nós estamos quase ao final, mas antes de informar para vocês que teremos palestra agora, não deixe de estar presente, pessoal. Na próxima sexta-feira, nós teremos uma palestra com a Luiz Sartorato, né, sobre o tema Cocoê, Sesdekiara, Elistara e Agado. 60 anos de cooperativa, ações eminentes, né, que chamam a atenção, que realmente fez com que a cooperativa se tornasse esse instrumento de divulgação do Esperanto conhecido em todo o mundo. Não deixe de participar. Na próxima sexta-feira, com Alice Sartorato, toda em Esperanto. Você que não é esperantista, vamos lá escutar. Vamos prestigiar o nosso trabalho. Mas nós estamos também agradecendo a participação da Shirley. A Shirley mandou aquele abraço e está dizendo que está de parabéns. Toda a família está escutando, unida ali na sala. Ai, que delícia. Maravilhosamente maravilhosa. Que bom. Obrigado, garota. Aquele abraço para todos nós. E nós estamos terminando. Que pena, hein? E também o Tarcísio da Piedade está dizendo que a letra A. O nosso queridíssimo José Vicente está mandando um outro pensamento. Ele é rico em pensamento. Motivação é qualidade imprescindível dentro do lar, em coligação com as qualidades educativas. Ela é uma alavanca de ânimo que catapulta lá as ideias e as vontades. Um abraço para Dirce e para Givanildo. Obrigado, garota. Dirce, que coisa legal, hein? Você tem muita coisa, né? O tempo, uma hora, para você é pouco. Pois é. Não, mas aí fica o pedido aí para os diretores para aumentar. Aumentar o programa, né? Vamos chamar você mais uma vez. Tá bom, informando, obrigada. Que você vai estar também no Congresso agora, se né? Se Deus quiser. Vai se apresentar lá também, né? É, vou me apresentar lá. O José Tenório me deu a chance de cantar 3 músicas. Olha que maravilha. Então eu vou cantar uma do primeiro, atendendo a pedidos, ao menos. E o Djalma Pessata já fez um PPS magnífico. É mesmo? Isso, vou cantar Rondo e La Samba della Colore. Maravilha, disse. Queríamos ficar mais tempo, mas lá o técnico está olhando assim de olhos mais ou menos arregalados. Olha, olha. Nós estamos terminando. Posso agradecer? Em português é em esperanto ou somente em esperanto? Fica a seu critério. Tutto corandan con al vi, cara mia. La sama por vício, né, cara? Yes. Caidan con al dio, cai al tio e qui. Tudo certo, tudo certo. Helpas mincio. Nós agradecemos, está agradecendo a Deus, aos amigos que estão auxiliando. Mas disso, antes de terminar, vê aqui, estamos mexendo para lá e para cá. Vamos ver qual foi o nome que você escolheu no famoso acaso. Vamos lá. É sorteado, porque tanta gente participou, né? Você vai jogar para cima? Para cima, o que primeiro que cair vai ser o sorteado. Então tá aqui. Saiu para quem? Quem aqui? Aparecida do Lins, que maravilha, olha aí, rapaz! Aparecida ganhou o CD da nossa queridíssima Dirce Salles. Você Obrigada. Gostou? Eu gostei tanto, porque na verdade a correta resposta é a letra A. O Zamenhof era médico. Olha aí, que coisa boa. E nós estamos indo em hora. Como é que a gente se despede, minha jovem Dirce? Dirce Revito. Lancon, Dirce Revito, Lancon, Dirce! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.